1074, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5545 no transponder. 360, nível aprovado para Guarulhos, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita da El, Leda, após Leda, Bidev. 198 para o controle, 5545, aciona o 074. Protejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, posição 03, gol 1074. Vai chamar na parte 3, gol 074. Sandra 3305, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Alinha e decola 10, 305. Recife 251. Recife 251 para Azul, 4209. Recife 2545. Trolling 1 no 9, decimal 8, bom voo. 19, 8. 4, Sam Recife, 251. Ei, 51, 604, boa. Controle, Salvador, tá 3305, a sua escuta. 3305, pouca vigilância. Pouca vigilância. Gol 074 no 03, pushback, acionamento. 03 autorizado, chame fax, gol no 074. Vai chamar táxi, 074. Salvador, Oxaner 6224. Oxaner 6224, Aracaju 190, informação alfa, copia. Copia. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119.8 e aciona 5554 no transponder. Aracaju 190, decola da 10, curva esquerda Puca, Aracaju, 198, controle 5554, transponder 6. Protegimento correto, confirmando o portão 01. Ativa, ativa. Sim, chame pronto para o inspecionamento, Oxaner 6224. Semana rápida. Né? 3305, vai Aracaju. Aracaju, tá 3305, né? 174, São Protax com 180 a bordo, alternando Galeão 4 a 0. Bono 074, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera pista 10 e no ponto de espera reporte pronto para decolagem, o ajuste 10, 12. Cliente com 1012, vai informar Indy Alpha quando espera pronto, 074. .305, chame Recife, 2545, bom fogo. Bono 2545, da 3305. Quanto espera, pronto, gol 074. Gol no 074, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 13 tons. Leva a linha decolar, 1074. Portugal, Spocker Dent, down 2000, altitude 1012. Spocker Dent, 2000, here, post establish localized course. Portugal, 0100, post establish. Voo no 074, decolar 226, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, boa noite, 074. Controle, boa noite, gol 074. Boa noite, contato, vigilância no 074. Autoriza o voar da El, gol 074? Livre. Livre da El, 074. Salvador, voo 1889, pronto para ataque, 503 a bordo, alternando campo, 0.45 de autonomia. Só confirmando, 153 a bordo? 103. 101-03, copiado. Táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistola 0. E no ponto de espera, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 0-103 agora, gol no 889. Gol no 889, vai iniciar o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 1-0, vem com a máquina tá pronta, ajuste 1-0-103. Gol no 889, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Gol no 889, autorizado a alinhar e decolar. Recife 251, Delta 4. Gol no 889, decolado aos 34, controle em 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Para o puxe acionamento no gate 016284. 01 autorizado, chame táxi, acionamento 6224. Chamará. Salvador, o 1889, decolando a sua escolta. 1889, contato, vigilância radar. 189. Para o táxi 6224 com 90, a bordo, 1h50, Alterdão, Salvador. Oceaner 6224, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, um ajuste 10, 13 agora. Ok, Indy Alpha até o ponto de espera reportará, ajuste padrão, 6224. Pronto, Oceaner 6224. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 1000 graus, 119, Oceaner 6224. Autorizado a decolar, 6224. 1889, chama Recife agora, 251. 125, 1889. Na 6224, decolar 240, controle em 119, decimal 8, bom voo. 19-8, boa. Controle Salvador, muito boa noite. O Chanel 6224, decolado. Perfil da PUCA. E confere contato vigilância 6224. Zero One Nine, call Power 1186. Zero One Nine, continue approach. Just confirm, is land gear down and locked? Confirmed, unlocked. Okay, report lanes gear down and locked to QNH1013, Portugal 019. QNH1012 or 1012, confirmed. Mike, Golf Mike, boa noite, só confirme o local de sobrevoo. Autorizado então Salvador, Salvador, 500 pés, litoral sul, decolagem da 17, controle em 119, decimal 8 e aciona o 0114, Mike, Golf Mike. Gente, 03 a bordo, já está pronto para o acionamento? Gente, chame para o táxi de decolagem, o Mike, Golf Mike. Salvador Sala, I Portugal 019, cleared to land, runway 10, wind 110 degrees, 14 knots, check land gear. I will say again for the fourth time, please confirm QNH 1013.